O Jeff Bezos, é? Dan. O Musk não é muito amigo, o Musk é o cara do foguete, né? É, entre outras coisas, né? Mas sim, é o cara de Marte. O cara de foguete. O Bezos eu acho meio genial, assim. Eu li um livro sobre ele, Como o Amazon se tornou a Amazon. Uhum. Eu não sei se tem a tradução em português, eu li quando eu estava viajando. Tem a loja de tudo aqui em português, que é um livro sobre ele. Ah, então, eu acho um craque, Não é um, o Jobs também, eu adoro o Jobs, eu adoro esses caras que são inteligentes, porque eu posso aprender, né? Sem dúvida. Dan Stubak, muito obrigado. Teco, muito obrigado. Zé, muito obrigado. Abraço a vocês todos. Abraço. Até mais. Vamos para o repórter CBN, porque são 9:02. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros, com você, sempre. Quarta-feira, 7 de março de 2018. O impasse entre o Ministério da Saúde e a Anvisa tem travado a compra de medicamentos para pacientes com doenças raras no Brasil. É o que mostra uma reportagem da CBN. Os órgãos divergem sobre a liberação da importação dos remédios. E as pessoas já estão sem receber os produtos há pelo menos 6 meses. No período, 12 pacientes que necessitavam de medicamento de uso contínuo morreram. As informações são do Movimento Nacional Minha Vida Não Tem Preço, criado para cobrar do governo federal a regularização do serviço. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região deve analisar hoje um pedido de habeas corpus a favor de Felipe Pisciani, filho do presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani. Os dois foram presos na Operação Cadeia Velha. Eles são suspeitos de lavar dinheiro de propina para atender aos interesses de empreiteiras e da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Rio, na Alerge. O esquema teria desviado ao menos 110 milhões de reais. O presidente sul-coreano Moon Jae-in afirmou que ainda é cedo para ser otimista em relação à oferta norte-coreana de abrir diálogo com os Estados Unidos. As conversas girariam em torno do programa nuclear e dos testes de mísseis de Pyongyang. O sul-coreano também disse que o diálogo entre as Coreias não é suficiente para alcançar a paz. O governo da Inglaterra faz hoje uma reunião de emergência sobre o envenenamento de um ex-espião russo e da filha dele. O homem é um ex-coronel do Serviço Secreto Militar da Rússia e passou informações aos britânicos. Os dois foram encontrados inconscientes numa cidade inglesa no domingo e estão internados em estado grave. Especialistas ainda tentam identificar a substância tóxica que foi usada. No horário de Brasília, 9:05. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio CBN. FM 103,5 MHz. Campina Grande, Paraíba. Em Campina Grande, 9:06. CBN Campina. Apresentação, Valéria Assunção. E o programa de hoje traz os seguintes destaques. A ESA autoriza a abertura da comporta do açude Aptas Pessoa e águas do rio São Francisco vão seguir para a barragem de Acauã. Boqueirão é atualmente o reservatório com maior volume de água na Paraíba. E uma reportagem especial da CBN vai trazer um histórico desde a chegada das águas do Velho Chico ao açude. Moradores denunciam chacina de animais na cidade de Igaraci, no sertão do estado. A gente segue a programação em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e aqui no estúdio nossa convidada de hoje é Maria Leônia Soares, coordenadora da Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia. Hoje é dia da coluna de tecnologia com o professor Fernando Firmino, que vai falar sobre os aplicativos, como eles ajudam no dia a dia. E tem a sua participação ouvinte CBN. Você vai poder interagir com a gente através do nosso WhatsApp, é o 981199700, ou pelo nosso e-mail, é o falacampina@cbnparaiba.com.br. Participa com a gente, manda sua pergunta, sua denúncia, sua reclamação. Seja o nosso repórter CBN, informe o que está acontecendo aí na sua cidade, na sua rua, no seu bairro, se tem algum problema de trânsito, de saúde. Interage com a gente, participa. E você, claro, vai poder ouvir também a nossa Rádio CBN, a 103.5, pela internet, através do seu smartphone, do seu celular, do seu computador. É só acessar cbnparaiba.com.br e clicar no player Campina CBN. Eu sou Valéria Assunção, esse é o CBN Campina, desta quarta-feira, dia 7 de março de 2018. CBN Campina. Apresentação, Valéria Assunção. Olá, bom dia, meu amigo, minha amiga ouvinte da Rádio CBN 103.5, a rádio que toca notícias. Seja muito bem-vindo. Essa é quarta-feira, já meio de semana aí, né? E a gente trazendo as notícias para você, das 9 às 11 da manhã, o que é destaque em toda a Paraíba, você acompanha aqui no CBN Campina. E a gente já começa falando de um assunto que trouxemos aqui na semana passada, que foi a decisão conjunta da ANA, da ESA. As duas agências decidiram abrir a comporta do açude de Boqueirão para liberar água para a barragem de Acauã. Isso foi oficializado e a gente vai conversar agora com o repórter Silas Batista, está aqui comigo para explicar melhor essa situação. Agora vai, né, Silas? Bom dia. Bom dia, Valéria. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham a programação da CBN. A Agência Nacional das Águas, a ANA, autorizou a abertura da comporta do açude Epitácio Pessoa, o açude de Boqueirão, que fica na cidade de Boqueirão, no Cariri do Estado. O objetivo dessa atitude é abastecer a barragem de Acauã, que fica na cidade de Itatuba, através do Rio Paraíba. Essa resolução foi publicada no Diário Oficial.